André Cedis, o moral de Indiguara. Potência, sua iluminação profissional. Gil Aranha, é só no piseiro. É o Aranha do teclado. Vem comigo. Ei, menina bonita, que mexe comigo no meu coração. Ei, garota atrevida, que dança na pista, vai até o chão. Ei, garota bonita, que mexe comigo no meu coração. Ei, garota atrevida, que dança na pista, vai até o chão. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, e tá comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. Ei, garota atrevida, levada. Ei, garota bonita, safada. Ei, garota atrevida, levada. Ei, garota bonita, safada. Safadinha! Ei, menina bonita, que mexe comigo no meu coração. Ei, garota bonita, que dança na pista, vai até o chão. Ei, garota bonita, que mexe comigo no meu coração. Ei, garota bonita, que dança na pista, vai até o chão. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. E vai dançando assim, e vai mexendo assim, fica comigo aí, aí. Ei, garota bonita, levada. Ei, garota bonita, safada. Ei, garota bonita, levada. Ei, garota bonita, safada. Safadinha. Ei, garota bonita, levada. Ei, garota bonita, safada. Ei, garota bonita, levada. Ei, garota bonita, safada. Safadinha.